Trabalho, meu pai até hoje também trabalha, dizia-nos o Cristo. Então nós vamos analisar hoje a questão da obsessão espiritual, da influência dos espíritos em nossa vida, pensamentos e atos, como está descrito na questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec interroga se eles influenciam a nossa vida e eles dão uma resposta surpreendente. Mais do que vós supondes. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Nazareno, e a gente não tem o livre-arbítrio? Temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher sintonizar na faixa dos espíritos bons, dos pensamentos nobres, ou poderemos escolher sintonizar nas emoções equivocadas e daremos guarida à influência dos espíritos atrasados. São as tomadas psíquicas, os plugues mentais, como nos fala o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. Só existe obsessão, meus amigos, porque nós somos obsediáveis, porque nós permitimos, porque não é porque um espírito mal deseja que ele vai conseguir nos influenciar, não. Deus não seria justo se assim o permitisse. Nós não conseguiríamos, certamente, edificar uma igreja, um templo evangélico ou uma casa espírita, porque os espíritos maus não permitiriam. Mas ele só consegue nos influenciar naquilo que nós permitimos, as tomadas psíquicas, que o Livro dos Espíritos vem nos dizer que são as imperfeições morais, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa vaidade, a nossa intolerância, impiedade, a nossa maledicência, a nossa omissão no bem, o nosso medo, a nossa depressão. Naquela hora nós sintonizamos, como se fosse uma rádio, na frequência dos espíritos atrasados. Mas quando ao contrário, buscamos um trabalho voluntário, vimos a casa espírita, vamos visitar uma instituição beneficente, quem são as companhias espirituais que nos assistem? Espíritos nobres. Porque no Espiritismo nós não dizemos aquele ditado popular, diz-me com quem tu andas, que te direi quem és. Nós ao contrário dizemos, diz-me o que tu pensas, e diz-te-ei com quem tu andas. A nossa companhia espiritual depende do nosso padrão vibratório, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por isso o Cristo nos disse, vigiai. Os vossos pensamentos, vamos explicar. Porque tem gente que só vigia o que o vizinho faz. Vigiai os vossos pensamentos e orai, a fim de não cair em tentação. Nos convidava Jesus, que a oração vai ser a melhor ferramenta para nós iniciarmos o trabalho contra a depressão. Nós não acreditamos no poder da prece. E pesquisas científicas demonstram, através das estatísticas, que pacientes que recebem preces, mesmo sem o saber, melhoram substancialmente mais do que os outros que não recebem orações e vibrações por eles. A prece tem um poder muito grande. Determinada palestrante espírita foi visitar Francisco Cândido Xavier, quando ele estava no leito de hospital, sofrendo de problemas cardíacos. E quando ela esteve lá, ela, médium vidente, percebeu que no crucifixo fixado à parede do leito do hospital, saía dele uma estranha luminosidade esverdeada, luminescente, que produzia nela um sensível bem-estar. E ela perguntou, Chico, por que eu percebo o crucifixo que está na parede iluminar-se? E o Espírito Emmanuel responde, essa luminescência é decorrente das preces, das orações, das pessoas que estiveram aqui para visitar o Chico. E quando dirigem seu olhar ao crucifixo, fortalecem sua fé. E por isso ele está impregnado da força, da energia da prece. Nazareno, por que eu peço tanto a Deus e Ele nunca me permite tirar na loteria, na Mega Sena? Porque Deus quer o melhor para o nosso espírito e não para o nosso corpo. Porque nós somos crianças ainda, espíritos muito jovens, eu pelo menos sou um espírito muito jovem. E assim como uma criança que muitas vezes não entende o que pede, Deus sabe o que é melhor para nós. É a suprema inteligência do universo. A questão número 1 do Livro dos Espíritos. Se você perguntar a seu filhinho de 4 anos o que é a felicidade para ele, vai dizer que, se puder, ele não quer mais comer verdura, só quer comer chocolate.